Bora, Teteu. Novamente, começando Poeira Criativa, o Poeira número 13. Que maravilha, uma terça-feira que foi, não foi chuvoso feito ontem. Eu consegui chegar aqui de boa, não me molhei. Cheguei seco, tô aqui curtindo esse ar-condicionadozinho maravilhoso e vou dar uma boa noite pra Gus. E aí, boa noite, Teteu. Boa noite, pessoal ligado na Rádio Aconchego, FM 88.1 para Engenho Meio. E para quem está mais longe, via internet, né? www.radioaconchego.wordpress.com. Meio gringo, mas é assim. Difícil, mas chega. Tu chega aí, ou Facebook, Rádio Aconchego no Facebook. Nos procura, nos acha para nos ouvir. Aqui, de boa, pô, Teteu. Deixa eu falar um pouquinho. Eu também cheguei aqui, de boa. Depois de, a semana passada tive que viajar, por isso um pouco o som, né? Dessa viagem assim, tive que viajar para o trabalho. Foi interessante, foi legal. Conheci agricultores e agricultoras do Agreste Pernambucano. Foi bem interessante a experiência. É, e aqui estamos de novo, mais um Poeira Criativa. Número 7º do ano já. Viu? Massa aí. 7º da nossa segunda temporada, então. Eu só ia dar o toque que... É, para achar o blog, se achar muito complicado a forma de... O nome todo do blog, se você digitar em qualquer site de busca, Rádio Aconchego, tudo junto, você acha nosso blog. É a forma mais fácil de você conseguir chegar até nós. Então vamos lançar aquela vinhetinha. Troca de ideias no Poeira Criativa. Eu sempre esqueço de... Sempre tem uma pausazinha antes de lembrar que é para soltar a vinheta. Mas vamos lá então, chamando o nosso convidado, que foi o convidado recorde. Nunca ninguém chegou tão cedo, numa pontualidade exemplar assim. Então, com a grande antecedência, a gente teve a oportunidade até de ter uma conversa sobre a entrevista antes. Então, dá um olá pra gente. É, boa noite, ouvinte da Rádio Aconchego. Queria dizer que, enfim, é um prazer enorme estar aqui numa rádio comunitária, um espaço que eu acredito, que eu admiro, um espaço de resistência. Queria agradecer logo de antemão ao convite do Teteu e de Gus. Estou aqui pra, enfim, conversar com vocês e com o público. Massa, mas quem tu és? Ah, sim. Eu sou Chico Ludermi. É, eu sou jornalista de formação. É, eu sou atualmente mestrando em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Mas, é, para além das academias, eu sou um artista visual e sou também um militante de alguns movimentos, dentre eles o movimento Coque Vive, o Coque Resiste e o movimento Ocupa Estelita. Pronto, agora sim, a gente tem que dizer quem é, né? Senão fica muito difícil. Mas, então vamos já começando, entrando na nossa entrevista. Então, a gente estava conversando antes e tu estava falando que tinha esse interesse, assim, o teu desejo de expressar um pouco o que foi para tu essa... Tu se enxerga hoje enquanto um artista? Eu tenho um pouco de dificuldade de me enxergar em qualquer lugar... de identidade atualmente, assim, porque, talvez porque ocupe vários, e aí talvez não me sinta ocupando nenhum, e também porque não, acho que não queria me colocar num lugar de uma certa prisão, assim, de ter que responder a talvez algumas demandas ou o que se espera de um artista, por exemplo. Mas, assim, de alguma forma, produzo arte, e dentro de uma forma de arte que eu acredito que está emancipada de uma produção constante, eu acho que eu sou artista, assim como a gente que está aqui também é artista, porque a gente está produzindo coisa, está criando o tempo inteiro, seja no sentido mais estricto, mas no sentido mais amplo, assim, fazer uma rádio comunitária, por exemplo, esse processo artesanal tão bonito que a gente está vendo aqui, eu acho que isso é um processo criativo super importante e super artístico. Mas então, como foi esse teu processo, essa passagem, né, do Chico que estava ingressando no mundo do jornalismo, que estava pensando isso para a tua vida, para compreender, para entender a arte como parte desse processo também, assim, como é que se deu esse caminhar, assim? Eu acho que A minha opinião em relação a isso é uma opinião um pouco retroativa, assim. Eu acho que enquanto a gente tá vivenciando o processo, a gente nem sempre tem consciência dele. Eu entrei na faculdade em 2007 e nesse momento desejando ser jornalista, né? Eu tinha buscado esse lugar, né? Ocupar esse lugar. E aí logo no primeiro período da faculdade eu fui convidado por um grupo de pessoas, que hoje são meus amigos, para começar a discutir, ou se aproximar, na verdade, das discussões em relação a periferias, mais especificamente o COC. E aí estava se formando um projeto de extensão, que depois ganhou o nome de COC Vive, e a partir daí a gente começou discutindo representação, discutindo o lugar das periferias nas grandes mídias, nas mídias de massa, e como a gente queria tensionar esse processo. E aí eu acho que a gente chegou a uma certa conclusão aí, que um bom lugar de tensionamento das grandes representações, ou dessas macro-representações, ou massivas e corporativas, era o lugar da resistência pela arte. Então o projeto COC Vive, ele começa um pouco achando que vai discutir análise crítica das mídias de uma forma convencional, mas acaba discutindo essa análise crítica a partir de uma afirmação de outras possibilidades de representação. E as possibilidades de representação, elas passaram o tempo inteiro pelos caminhos da arte. Então, da fotografia, dos vídeos, de intervenção urbana, de performance, de fanzine. E aí, ao longo do caminho, a gente foi desejando cada vez mais estar ali, ficar ali naquele espaço. Esse espaço que eu digo é o COC, é o NEINFA, que é o núcleo educacional que nos recebeu no primeiro momento. E desejando fazer coisas juntos com essas pessoas que estavam ali. E aí esse lugar de eu proponente e o outro realizador, ele vai cada vez mais se diluindo para eu, outro, ou eu, ou outro, sei lá, ou coletivo, que tem desejos e realiza coisas juntos a partir de demandas que nascem do próprio encontro. Então a gente vai reconhecendo e vai fazendo, e do próprio ato de fazer vão surgindo novas demandas. E aí, por exemplo, a gente começa fazendo de fato um jornal, e esse jornal já tensionando as representações, porque as pautas, os assuntos todos, eles vinham de uma demanda dos meninos do COC, do MAB, mas depois disso a gente deseja estar junto. E o que a gente faz? Os meninos tinham uma banda, e aí com o dinheiro que a gente ganhou de um prêmio do jornal, a gente fez um estúdio, que era um lugar onde os meninos podiam ensaiar, por exemplo. E aí nesse estúdio a gente acabou que gravou também entrevistas, e essas entrevistas viraram um livro, que é o Senhoras do COC. O Senhoras do COC surge da ideia da continuidade da ideia de outras representações possíveis, e são entrevistas com cinco senhoras, são cinco mulheres mais velhas da comunidade, de 70, 80 anos, contando as suas histórias, aquelas que obviamente nunca estariam no jornal, porque para quem conhece o COC, ele está sempre representado sempre pelo estigma de um lugar violento, de um lugar pobre, e não de um lugar em que as pessoas podem se ver pertencentes e desejosas de continuar. A lógica é sempre de representar pelo viés negativo e não pelo viés daquilo que existe de positivo também e de afirmativo naquele lugar. E Chico, como foi, assim, a nível mais de sentimentos, de sensações, essa primeira chegada no COC, assim, você que lembra algum momento bem marcante que tenha desse começo, né, lá no COC? Sim, eu como cidadão dessa cidade também, como leitor desses jornais, eu acho que eu partilhava um pouco, e talvez seja esse processo de transformação pessoal que tenha me motivado a permanecer. Então, meu trabalho de conclusão de curso é um livro-reportagem que é Dos Alagados à Especulação Imobiliária, Fragmentos da Luta pela Posse da Terra na Comunidade do COC. E o primeiro capítulo eu faço uma narrativa dessa chegada um pouco. Eu vou tentar lembrar que é de alguém que está o tempo inteiro olhando de cima, porque o COC é um pouco visto de cima, porque a gente sempre passa de carro ou de ônibus em cima do viaduto e olha para o lado e vê aquelas casas e tal. Um universo desconhecido, um universo que a partir da estigmatização e da representação midiática e do imaginário popular é temido, deve ser evitado. E aí eu descrevo como, a partir desse convite, surge um desejo de ver ou de descer. E aí chega um momento dessa narrativa, que eu realmente é o lugar que eu tenho me sentido hoje, que é de estar ao lado daquelas pessoas que também desejam ser vistas. E como é que eu desse lugar que eu ocupo no mundo, como é que eu posso facilitar esse processo, ou como é que eu posso participar dessa visibilização. E aí, enfim, de alguma forma, isso foi tão natural em mim que veio também o desejo de estar ali com aquelas pessoas morando também naquele espaço. E aí vem daí também essa vontade de me mudar pra lá, e atualmente eu moro ali, assim. E como eu tinha falado, eu gosto de falar isso, assim, porque em alguns momentos a gente fica em dúvida das nossas escolhas, mas eu gosto de afirmar que eu tô ali nesse momento no COC, não por um desejo de renúncia, vamos dizer assim, de poder encontrar com aquilo que eles não têm, ou daquilo que as pessoas dizem que eles não têm, mas muito pelo contrário, de um desejo muito forte de partilhar com aquelas pessoas aquilo que elas têm. Então eu acho que tem uma coisa muito afirmativa ali naquela forma de vida, numa vida comunitária, numa vida com vizinhança, numa vida que rompe as barreiras entre a casa e a rua, como em nenhum lugar, quer dizer, ou quase nenhum lugar da cidade, isso é possível atualmente. Então, tipo, eu tô bem feliz, assim, de poder estar ocupando esse espaço e vivenciando isso também. Gusto, acho que a gente entra na primeira música agora? Pode, né? Então, Chico, dentre as três músicas que tu trouxesse, eu queria que tu dissesse qual é a primeira que a gente vai tocar agora e apresentasse um pouquinho e dissesse por quê. Uma das que eu escolhi é Cajuína, de Caetano Veloso. E, enfim, a frase, essa primeira frase da música, que é: existirmos, a que será que se destina? É uma pergunta bem existencial, uma pergunta filosófica, reflexiva, que eu acho que em momentos, eu acho que para todos os momentos é bom que a gente se pergunte a que se destina a nossa vida e de que forma, a partir desse reconhecimento, dessas respostas possíveis, como é que a gente age também no mundo para, de alguma forma, agir da forma como a gente acredita e que a gente se sente confortável. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Esse negócio de ser rápido não funciona, mas é inovação. É a primeira palavra que me vem. Então, para mim, a primeira palavra que me vem é essa, inovação, mas... Ok, consigo pensar bem rápido. Mas eu consigo pensar no processo de resistência. né? Um processo, na verdade, é um processo cotidiano da construção da resistência. E não pensando resistência numa coisa mais ampla, sabe, que tem nos livros de história, mas pensando resistência num processo micro. Num processo micro de existência. É isso. Dando prosseguimento ao nosso processo micro de resistência, a gente continua aqui com a nossa entrevista com o Chico. E aí eu tava pensando, quando tu tava falando, porque tu tava falando de todo esse processo do Coque Vive, né, da importância disso na vida de vocês, essa coisa de tentar buscar outros olhares, né, sobre uma periferia que geralmente é vista somente sobre o aspecto negativo, e de como vocês estavam, a princípio, dialogando com a ideia de um jornalismo mais bruto, né, mais tradicional. E com o passar do tempo, vocês foram buscando outras formas de trazer outros olhares sobre aquela região. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é, eu queria te perguntar o quanto... Geralmente a gente pensa é que o jornalismo, as palavras, a palavra mais séria, assim, ela informa. Enquanto que a arte é entretenimento, enquanto que a arte é sentimento, blá blá, a gente acaba colocando em outro patamar, assim. Mas aí a pergunta que eu queria te fazer é, a arte, ela também tem essa capacidade de informar? Olha, eu acredito nisso completamente, assim, eu dedico a minha vida a isso, assim. Eu acho que, na verdade... Antes de falar da arte, falando do jornalismo, nem acredito que o jornalismo tenha esse papel informativo restrito. E, por outro lado, também não... E como você já disse, assim, também não acho que a arte tenha só o papel do entretenimento. Eu acho que a arte tem o papel de formação. Eu estou concordando com você, na verdade, mas, tipo, de formação e de informação. Eu acho que, através da arte, a gente tem acesso a experiências, a gente consegue traduzir experiências e traduzir, inclusive, experiências que não são possíveis de serem ditas com as palavras. Por outro lado, também, talvez a gente tenha que discutir um pouco o que é que a gente está entendendo como arte, por exemplo, assim, porque eu tendo a expandir o meu conceito de arte ao máximo, assim. Eu tendo a achar que a arte é a própria forma de viver da gente e que qualquer ação que a gente esteja fazendo no mundo, a gente está num processo criativo, num processo artístico. E então, nesse sentido, é difícil falar do que não seria arte, né? Então, enfim, mas nesse sentido da arte enquanto produção, também eu acho que um livro, eu acho que um filme, eu acho que um cartaz, eu acho que uma música, ela revela processos que podem ser desse âmbito mais do sensível, mas que acho que esse âmbito do sensível é muito facilmente convertido também para uma formação e para uma informação. Eu acho que a arte tem todas as ferramentas para se encaixar também como um processo de resistência através da informação, uma resistência através de uma mobilização das pessoas pelo discurso. Então, assim, eu acho que o que teria de semelhante entre essa visão de arte e essa visão de jornalismo é que ambas são detentoras de um discurso, e esses discursos são obrigatoriamente informativos, por mais que a gente não veja isso de uma forma tão explícita. O jornalismo, acho que ele se traveste disso, ou ele escancara isso, ou ele tem isso como bandeira, enfim, que é a bandeira de uma informação, e é uma bandeira de uma informação neutra e tudo mais. A arte, ela se despe. Ela disse, não, eu não preciso estar o tempo inteiro afirmando esse lugar de uma neutralidade ou de uma imparcialidade, mas quando ela se despe disso, eu acho que ela se revela ainda mais potente na possibilidade de formar e de informar. Massa, Chico, é pra a gente, pra ficar mais, pra gente entender melhor, assim, eu acho massa isso que tu estás falando, e aí eu ia pedir que tu trouxesse pra gente alguns exemplos, assim, ligados, assim, às suas experiências, seja no Coque Vive, seja no Ocupa Estelita, enfim, alguns exemplos que pudesse trazer essa questão, assim, de como a arte pode estar contando uma história. Dentro do Coque Vive a gente fez algumas coisas, eu acho, bem, bem bonitas, assim. Eu sinto muito, muito prazer, assim, de falar sobre elas, porque foi de onde eu comecei e também foi de uma certa organicidade, assim. Não tinha pretensão, assim. Ninguém tava querendo ser artista ali. E é desse caminho da arte que eu gosto de falar, assim, também, né? Ainda que em outro momento eu tenha assumido esses outros lugares de fala também, enquanto artista. Mas no Coque Vive, tem um curta-metragem de animação que a gente fez em parceria com a Kabum, que é o Ponto Zip. Ele está disponível no YouTube. E aí é uma animação com colagem a partir das histórias que a gente escutava lá no Coque, de que o Coque ele é formado em princípio, assim, em sua origem, por pessoas que vieram da zona rural, do campo, e aí foram construindo aquela cidade, aterrando com a própria mão e tal. E aí o filme tem dois personagens, que eu acho que é Bituca e Oião, mas é um filme mudo, então esses nomes não são ditos, mas eu lembro ainda de como é que na concepção a gente tava nomeando eles. E aí um deles vem de trem, e aí chega aqui e encontra com outro menino. E eles vão numa brincadeira, que é a pipa. Estão ali jogando, empinando pipa. E aí a cidade começa a crescer ao redor dos meninos. E a brincadeira da pipa, ela vai sendo comprometida pela própria impossibilidade de circular o vento, assim. É uma metáfora de como as pessoas estão sendo zipadas, né? No sentido do nome do programa de computador, assim, comprimidas. E aí, no final, a pipa, ela se mantém ali, assim. Por mais que os prédios estejam comprimindo e constrangendo as pessoas, a pipa, ela tá ali como um signo de resistência, que, apesar de tudo, tá em pé, sabe? Aí tem um... Quer falar sobre essa específica? Tem um outro documentário... Eu já participei menos, mas chama Centenário do Sul. Centenário do Sul é o nome de uma rua lá do Coque, e essa rua é onde tem a Biblioteca Popular. E aí a gente escolheu esse dispositivo, que é a própria rua, para contar histórias. Então, tipo, na verdade tem um mote, que é elas, as pessoas são vizinhas, mas na verdade o interesse da gente era de escutar aquelas histórias. E aí tem uma das mulheres contando como foi o processo de construção da casa dela, e aí de repente ela se mudou, né, pra esse lugar, de repente ela dizendo quanto demorou e quanto era importante aquele espaço pra ela, mas aí chega em mais um desses processos de desapropriação. Ela diz que é muito rápido pra destruir a casa, assim. Que a vida, ela demora muito pra ser construída, mas quando a galera chega é muito rápido. Tira as tábuas e cai tudo. E aí, dentro do Senhoras do Coque, que é um outro livro que eu falei, são narrativas também de cinco senhoras. E aí nesse processo foi super bonito, porque ela parte de um encontro. Esse livro, ele parte de um encontro entre meninos jovens que estavam ali fazendo aula de fotografia e não sei o quê. Aula entre aspas, mas uma formação de fotografia. E aí meio que sob o mote de vamos fotografar e vamos entrevistar, a gente acabou que construiu a possibilidade do encontro desses meninos que tem, sei lá, que tinham 10, 12, 15 anos, com as mulheres mais velhas da comunidade, que tinham 70 anos, e contando as suas histórias também de permanência ali. E aí são cinco mulheres, aí nessa lógica um pouco também matriarcal, que é muito presente dentro do Coque. Então, assim, dentro desses três projetos, a gente consegue ver uma linha da memória muito forte, que é e uma linha da construção de outras narrativas, de outras representações, através de um processo natural de encontro, de um processo natural de escuta, e que o produto, ele é importante porque ele pode ser divulgado, porque ele pode ser visto para as pessoas, mas o próprio processo também foi um processo super, super massa, porque colocou também a gente e outras pessoas em contato com as narrativas que a gente também não tinha acesso. Dentro do Coque Vive ainda, a gente fez uma série de vídeos, aí tem uma cara mais política, assim, nesse sentido que a gente entende como momento por política, porque eu acho que tudo aquilo que eu falei é política pura também, mas de quando a gente, pela primeira vez, depois de ter lido em vários documentos, ter feito pesquisas em jornais e ter visto vários processos de desapropriação no passado, a gente se deu conta deles acontecendo no presente e a gente resolveu se mobilizar com as pessoas para tentar agir em ato, assim. Eram 38 famílias que iam ser expulsas de suas casas por indenizações muito baixas, muito abaixo do valor real de suas casas e também muito abaixo das casas outras que elas poderiam comprar. Então, elas estavam ali sendo colocadas na rua, de alguma forma, dentro de uma lógica de progresso para a Copa. Era uma duplicação de uma via para aumentar, para facilitar o acesso dos ônibus ao terminal integrado, Joana Bezerra. E aí a gente fez uma série de vídeos também nessa lógica de escuta das histórias daquelas pessoas e permitindo que aquelas pessoas fossem ouvidas dentro de um processo que não estava escutando elas. E aí é uma série de vídeos que se chama Despejo. São 5 vídeos. Um deles tem o relato de Dona Maria Grinaura, que foi expulsa de sua casa por R$4.500 e estava morando agora, não sei onde é que anda agora, mas no momento em que a gente gravou, estava morando na beira do rio, em condições super precárias, e escancarando assim, esse processo desumano que é o processo de, sei lá, gentrificação ou de desapropriação e de exclusão dessas pessoas, que é um processo continuado. A gente já tinha visto isso para a construção do terminal integrado de Joana Bezerra, a gente já tinha visto isso para a construção do fórum, a gente já tinha visto isso na expulsão de moradores da antiga Pitangueira, que hoje em dia é a Gleba do Zeca, e que isso dialoga também com os processos de expulsão de outras comunidades e de processos também de usos sempre elitistas e comerciais do solo, e nunca entendendo que a cidade deve ser vista para as pessoas, enfim, nesse conceito mais amplo. E aí, além do vídeo Despejo, a gente também fez algumas ações nas casas das pessoas, que era com estêncil, colocava lá nas suas fachadas, assim, não saio do coque por quê? E aí era uma forma também de tatuar na própria cidade, assim, no próprio concreto, aquilo que as pessoas estavam querendo dizer. E essa foi uma ação que já tinha acontecido numa escala maior, para a articulação do Coque Resiste, na casa de um dos moradores de lá, que é Rildo, e a gente fez 108, não saio do coque por quê, e as pessoas que estavam andando pela rua, elas iam ali preenchiam espontaneamente, ou provocadas, quer dizer, provocadas, né, porque estava ali a frase e o giz de cera, e aí aquilo na verdade era um processo de articulação política. As pessoas estavam ali se reconhecendo, se reencontrando e reafirmando seu desejo de permanência e se reperguntando por que estavam ali. E as respostas eram sempre muito parecidas, assim. Eu nasci aqui, eu quero ficar aqui, aqui mora minha família, aqui é perto de tudo, eu gosto. Reafirmando o desejo de escolha e a possibilidade de escolha das pessoas de morarem onde elas querem. Que eu acho que é isso que está posto aí. Quando você chega e obriga as pessoas a saírem, não dá essa possibilidade e manda elas para casas que ficam a, sei lá, 15 quilômetros daquele lugar, você está tirando a possibilidade de escolher o que você quer fazer com a sua própria vida. Enfim, o Coque Resiste, ele teve esse caráter um pouco de falar mais pra fora do que os outros que tinham um pouco essa estética da menoridade, assim, do ser menor, mas por convicção, achar que tipo, nem tudo tem que ser no âmbito da macro-narrativa, que as coisas também elas podem, assim como a rádio comunitária, que ela pode também operar em esferas menores e que isso não diminui a sua potência. Na verdade, talvez isso potencialize ainda mais, porque a gente sabe com quem a gente está falando, a gente sabe como é que a gente pode chegar junto daquelas pessoas e transformar de fato também e ser transformado. Na verdade, é muito mais isso, ser transformado também. O Chico fez uma grande narrativa sobre narrativas dentro do Coque e que muito tem a ver com o direito à cidade, né? Sendo militante do Ocupa Estelita, o movimento Ocupa Estelita, que mudou, ou qual é a diferença entre uma concepção de direito à cidade desde o Coque e desde o movimento Ocupa Estelita? É diferente, é a mesma? Que está se debatendo, né? Qual é o eixo mais de debate desse lugar? Eu acho que a cidade de que a gente fala é a mesma e o processo de construção dela, a mentalidade que constrói ela é a mesma. Mas eu acho que tem sim uma diferença, que é no Coque moram pessoas. atualmente no CAIS, por um processo mesmo de esquecimento e, enfim, nem sei quais causas reais, mas não é tão densamente habitado quanto o COC é. Ainda existem pessoas que moram lá na área do CAIS da Estelita, mas o COC tem 40 mil habitantes, então é uma outra escala. Mas eu acho que a gente está falando do mesmo direito, assim, que é a cidade, por mais que ela seja diferente para cada indivíduo, quer dizer, que ela seja construída com finalidades, beneficiando as mesmas pessoas e prejudicando as mesmas, mas ainda assim a cidade ela está dentro de uma lógica maior. E essa lógica maior é uma lógica que enxerga a cidade como lotes. Eu acho que tipo, enxerga o COC como um lote, e aí por isso que é fácil de você dizer que ali é um lugar que vai ser um polo jurídico, por exemplo, esse era um discurso, aquele lugar ali tem que ser um polo jurídico, porque ele é visto como um lote, ele não é visto como um lugar que está agregado à cidade, que as pessoas moram ali, que as pessoas passam por ali, tem relações ali estabelecidas há muito tempo, e eu acho que essa lógica do lote, ela também é aplicada para o Ocupa Estelita, para o caso da Estelita, que é tipo, ver aquele bloco ali, como se ele não dialogasse com a cidade, como se ele não interferisse no resto da cidade, como se os carros, para falar de um discurso que eu acho que fica talvez mais concreto, que é tipo, a quantidade de carros que vão passar ali, mas eu nem gosto muito desse discurso da mobilidade a partir dos carros. Eu gosto muito mais de entender, por exemplo, que o Ocupa Estelita, ele é muito, o CAIS da Estelita, ele é muito perto do COC para não ter relações com ele, para não ter, por exemplo, uma grande parte destinada à moradia popular, que é um déficit real do COC. Existem pessoas que estão ali morando em condições precárias, existem pessoas que estão ali morando em condições de rua, e existem habitacionais ou possibilidades de habitacionais. Existe inclusive um habitacional que está sendo construído e meio esquecido lá no COC, mas existe ainda assim a possibilidade de que esse espaço do Ocupa Estelita seja do CAIS da Estelita, seja ocupado pela moradia popular. Eu não acho que exista nenhuma radicalidade nesse discurso, nem acho que exista nenhum absurdo nesse discurso. Quem vê isso é porque está enxergando que existem espaços tidos como bons não podem ser ocupados por pessoas pobres. Então é tipo, aquele espaço poderia ser tanta coisa boa, vai colocar ele como moradia popular para as pessoas. Sim, por que não? Ele na verdade, ele é visto com muita naturalidade como espaço de moradia sem ser popular, mas quando ele é colocado numa lógica de moradia popular, as pessoas acham que isso é pouco. É como se fosse assim, né? A gente poderia ceder o espaço para a população da cidade e não para a população do COC, como se ali não fosse a população da cidade também. A sensação que eu tenho é essa, né? Ali não é a cidade, ali é o COC, é outra coisa diferente, né? Eu acho que esse discurso do de exclusão do COC da cidade é um discurso que é construído o tempo inteiro, simbolicamente, assim. O COC é um lugar a ser evitado, as pessoas não querem passar ali. Assim, eu atualmente tenho pegado caronas ou pegado, sei lá, Uber, táxi, qualquer coisa aí, e as pessoas toda vez que chegam naquelas redondezas, tipo, tem narrativas ou tem comentários que são... E olha que, assim, eu não sou... talvez aquilo tudo que se espera de um morador do COC, que é tipo pobre, negro e tal. Eu tenho certeza, na verdade, que o morador do COC, que combina com morar no COC, ser negro e ser pobre, ele sofre isso cotidianamente. Ele sofre isso também quando vai atrás de um emprego, por exemplo, diz assim, eu moro no COC. E aí, tipo, não quero ninguém que more nesse lugar. Então, esse discurso de exclusão simbólica, ele é muito facilmente convertido para exclusão real. Essa exclusão do discurso, ela é vivenciada na prática, ela não fica só no lugar do discurso. Ela é feita a priori num discurso, mas ela é rapidamente convertida numa posteriori, que é a exclusão real. E isso está fisicamente também na comunidade. Assim, você pode ver que as ações dentro do COC, elas são são sempre ações pontuais. Eu vou tirar tantas pessoas aqui para construir isso aqui, vou tirar tantas pessoas aqui para construir aqui. É como se ali nunca fosse visto como um lugar permanente. É sempre visto como um lugar provisório, porque o verdadeiro uso de um espaço que fica no centro da cidade não pode ser moradia para pobre. Então, é por isso que a especulação imobiliária é tão forte ali, porque é um lugar central, é um lugar que fica entre Boa Viagem, centro da cidade, e a Zona Norte, perto de Afogados, enfim. E esse lugar, com um privilégio geográfico tão grande, não poderia ser usado por aquele tipo de pessoa. Essa é a lógica. Mas pode sim, e as pessoas estão ali reafirmando isso diariamente. A resistência, nesse sentido, é a própria existência. Estamos aqui no Poeira Criativa número 13 com Chico Ludermir falando sobre cidade, sobre mobilidade, sobre exclusão, sobre o coque, sobre artes. Vamos uma música, né? Vamos à segunda música. Chico, qual é a segunda música que você quer apresentar agora? Acho que podia ser aquela de Tom Zé. Acho que é Senhor Cidadão o nome dela, né? Eu acho que tipo, ela vai um pouco nesse lugar da cidadania, do que é ser cidadão. A trocado capa calce, duple elaste, fele ferro fuga story, loco alubrimente múltiple organi periode plaste, rapa recipro russi, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade. Senhor cidadão, senhor cidadão, me diga por quê. Me diga por quê você anda tão triste, tão triste. Não pode ter nenhum amigo, senhor cidadão. Na briga eterna do teu mundo, senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido, senhor cidadão. Oh cidadão, que vida amarga, que vida amarga, que vida amarga. Senhor cidadão, eu quero saber, oh, quantos quilos de medo, oh, quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade. Senhor cidadão, senhor cidadão, eu e você, eu e você, temos coisas até parecidas, parecidas. Por exemplo, nossos dentes, senhor cidadão, da mesma cor do mesmo barro, senhor cidadão, enquanto os meus guardam sorrisos, senhor cidadão, os teus não sabem se não morder. Que vida amarga, oh, senhor cidadão. Eu quero saber com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, Senhor cidadão, eu quero saber Se a tesoura no cabelo também corta a crueldade. Senhor cidadão, me diga por quê. Me diga por quê. Fala, Eu não sou muito boa de guardar nomes de músicas, apenas uns pedacinhos às vezes. Mas gosto muito de música. E tem uma música que eu acho que tem muito a ver, tanto com o CIS, né, com os trabalhos que são desenvolvidos aqui, como com a saúde. Porque hoje em dia a gente está muito esquecido dessa necessidade, que é de se aquietar e de falar com Deus. Então é, se eu puder falar com Deus, acho que é uma música assim bem importante para a gente hoje em dia. Ainda mais assim, no momento difícil que todo o país está passando, né, de violência e tudo. Se a pessoa não fizer um pequeno período do dia com essa inspiração, né, de se interiorizar e falar com Deus, vamos dizer, quem não acredita em Deus, simplesmente descansar e relaxar, aí fica mais complicado, né? Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Agenda cultural, la la la la la la la la. Mais uma terça, mais uma agenda cultural, blá blá blá. Vamos lá, vamos embora. Na próxima quinta-feira, dia 28 de abril, às 14 horas, lá na Praça da Várzea, para quem viu Poeira Criativa com Du e Edu. Número 11. Falando sobre toda a história do Malabares, a gente vai ter o Cine Mala Anarquista, que a gente tá divulgando já faz umas 3 semanas. Então é isso, né? A ideia é sugerir vídeos, chegar junto para sacar vídeos sobre essa produção da arte do circo, da arte de rua. Tá dialogando, também tá praticando, enfim, a galera tá nessa história de ganhar vida a partir do circo e do Malabares e tá aí, não tá segurando só pra si, né? A galera tá difundindo pros outros. Então... Mas... Não, desculpa, é que eu tinha um pra amanhã, tinha uma proposta pra amanhã, que não tá aqui. Mas vou falar. Mas deixa eu terminar aqui e você fala de bom. Amanhã. E aí... Só relembrando, 28 de abril, quinta-feira, às 14 horas. Mas antes disso, a gente vai fazer alguma coisa amanhã. Tipo, o tempo voltou para trás, né? Amanhã, quarta-feira, 27 de abril, na Federal, meio-dia, vai ter uma mobilização nacional de mulheres contra as violências. Porque tem rolado muita coisa lá na Federal, então as mulheres estão se autoconvocando para se manifestar contra a violência. É geral, tu diz na universidade, Na Universidade Federal de Pernambuco, a partir do meio-dia. Aí vai rolar uma intervenção bem perto do RU. Do restaurante, né? Restaurante universitário. Era Massa. Só isso. Já na sexta, 29 de abril, de meio-dia, vai continuar rolando o que tá rolando de 15 em 15 dias, não é isso, Gus? Sim, 15 em 15 dias, mas acho que vai rolar agora, sexta-feira, e a outra sexta-feira, que é a primeira sexta de cada mês, né? Porque é primeira e terceira, mas como esse mês tem 5, foi primeira, terceira e quinta. E sexta e quinta, Massa, Feira Agroecológica Espaços Verdes, né? Lá na rua Hinaldo Xavier, perto da Boa Vista e da Rua da Aurora. Então, se você está atrás de produtos agroecológicos, se você está atrás de mel, está atrás de artesanato, está atrás de coisas para trocar, coisas de qualidade, então é lá que você vai encontrar esses produtos de qualidade, né? Você vai ver produtos dos próprios agricultores que trabalham com os orgânicos, etc, etc, etc. A partir do meio-dia, na sexta-feira, lá perto da Conde da Boa Vista e da Rua da Aurora. Na mesma sexta-feira, 18 horas, na Praça do Derby, vai ter uma mesa Mídia, Informação e Democracia, com a participação de Betty Ogun, com a participação de várias pessoas, vão estar falando sobre a importância, né, da mídia, da informação e da democracia no acampamento. Acho que vai ser um acampamento que está rolando pela democracia, né, na Praça do Derby. Vamos lá na praça conversar sobre esses assuntos extremamente pertinentes. E depois ainda vai ter um showzinho, né? Cocô de Umbigada, depois do painel, da mesa. Acho que até quem quiser participar poderia enviar uma pergunta para esse pessoal via Facebook. Você poderia mandar uma pergunta. E as perguntas mais interessantes, as 8 perguntas mais interessantes, vão ser levadas para a mesa. Massa. Já no sábado, 30 de abril, a gente vai ter, finalmente, a marcha antifascista. É isso, né? A gente tá vendo esses ataques da direita E esses ataques são fascistas, acho que a palavra é essa, né? Fascismo, fascismo, é bom a gente ter isso na cabeça. Então essa direita que é fascista, querendo crescer, querendo impor sua ideia de vida pra gente, e a marcha antifascista dizendo, não, a gente não vai aceitar, a gente tem uma proposta diferente de vida. Então essa marcha no sábado, que vai ser às 16 horas, né? Na Praça do Derby também, né? Não tem nada a ver com o acampamento, mas vai ser também da Praça do Derby. Massa, então vamos acabar essa agenda cultural e vamos seguir em frente com a nossa entrevista. Bota aquela musiquinha de Chico Sainz. Massa. Seu Ludemir, tá de volta? Tô de volta. Então, vamos para esse último bloco e a gente tentando entrar no seu projeto mais... Eu poderia chamar de um projeto mais recente, assim? Sim, sim. Posso, né? Então, fala um pouquinho do que, o que foi essa exposição, o Mulheres, né? O Nascer é Cumprido, o nome é esse, não é isso? É sim. Eu sempre fico com medo de me confundir. Conta um pouquinho como é que surgiu, o que é, para quem não conhece, explicar o que é, de onde surgiu, e depois a gente segue conversando. O Mulheres na Cidade Cumprido é uma exposição de artes visuais, é multimediática na verdade, e que aconteceu no ano passado na Fundação Joaquim Nabuco com a curadoria de Moacir dos Anjos. Mas assim, antes dela acontecer, muita coisa aconteceu, que é há cerca de 3 anos atrás, no caso 2 anos antes da exposição, eu comecei a pesquisar a convite do Núcleo Integrado de Saúde Coletiva da UPE, sobre a temática das mulheres trans e travestis. E aí, enfim, eu não sabia ainda o que iria acontecer, a princípio eu iria escutá-las, um pouco baseado naquilo que eu já vinha fazendo dentro do COC Vive, assim, de possibilitar outras narrativas e de criar outras representações ou outros espaços para outras representações. Acabou que virou essa exposição, e virou também um livro que ainda não foi lançado, e dentro da exposição uma série de vídeos. E aí, então, eu entrevistei 10 mulheres trans, a princípio, mulheres trans e travestis, isso vai de acordo com como cada uma se identifica, mas todas foram designadas homens ao nascer, e não se identificaram com a sua identidade de gênero original, designada, imposta. E... as conversas, elas aconteceram primeiro a partir de um relato de história de vida, daquilo que elas gostariam de contar e sobre o que elas gostariam de falar. E um segundo momento era o momento das fotografias que eu também realizei. Dentro das entrevistas, ou a partir das entrevistas, eu construí alguns textos. Uns textos são textos híbridos, no sentido de que eles não são obrigatoriamente... jornalísticos, assim, eles não são um retrato do que se espera de um perfil jornalístico mais duro e tal, com datas ou com, enfim, os fatos marcados, mas eles têm uma leveza que pode se assemelhar à literatura, aos contos. E aí a preocupação, na verdade, era que essas histórias elas pudessem chegar a mais pessoas e também problematizar um pouco porque como as lembranças ou como a nossa própria história de vida, ela também é um processo artístico, que é voltando àquilo que eu tinha falado bem no começo. E aí é transformando um pouco, dando um pouco essa cara de literatura, de conto, para as histórias que elas contam, sempre com muito respeito aos fatos, à realidade, mas também com muita beleza, porque as histórias são histórias de muita beleza, ainda que muitas vezes de muito sofrimento. E aí, dentro dos textos, eu acho que a gente consegue ver alguns vieses. Dentre eles, eu acho que os três principais são que existe uma certa coletividade, quer dizer, existe uma coletividade aí, que é o que permite um agrupamento, são todas mulheres trans e travestis, e que por isso mesmo, essa noção de coletividade, ela permite uma união, ela permite também uma pauta de direitos, essas pessoas passam por experiências que são semelhantes, muitas delas que têm a ver com intolerância e tal. Então, por isso, esse viés da coletividade, eu acho que ele permite que a gente entenda que existem demandas específicas e que existem vivências específicas a partir desses comportamentos de intolerância muito relacionados ao fascismo que você falou agora há pouco sobre a marcha que vai ter. Então, esses comportamentos fascistas excludentes, esses comportamentos fascistas que não aceitam o outro e que violentam e matam, que também, mais uma vez, partem de um discurso, partem também de uma estigmatização que, se você for buscar as representações de travestis na grande imprensa, vão sempre estar, ou muitas vezes estar, associadas à violência, à prostituição, a assalto, enfim, e à morte. Mas a possibilidade de novos discursos está aí surgindo, e não porque eu quero, e não porque eu tenho feito grandes coisas, mas eu acho que porque as mulheres trans, as travestis, elas estão conseguindo um resultado muito bonito na luta delas. E eu, na verdade, o que eu desejo é somente ser um portal, assim, ou aproveitar de uma habilidade de escrita ou de um lugar, desse lugar que eu posso ocupar, para poder, ao invés de reforçar estigmas e preconceitos, dar possibilidade da construção de outros discursos. Esse eu acho que é a minha função. Mas eu acho que, dentro do livro, dentro da exposição, o que eu queria mostrar eram as histórias delas, era a vivência delas. Todo o sofrimento ou toda a dor que eu tive e passei ao entrar em contato não chega nem aos pés da dor da própria vivência. Então, eu acho que eu queria sublinhar como é que chama? Botar luz, assim, na verdade, nessa própria trajetória delas, assim. Então, quem lê o livro vai ter acesso a uma outra forma de representação. Eu acho que acabei não dizendo os outros dois tópicos, né? Que é, eu falei da coletividade, mas os outros dois tópicos em que eu tento mergulhar são a individualidade, o que existe em cada uma de único, e aí por isso que as histórias de vida são especiais, assim, porque cada uma é uma. Não existe uma, nem perto, nem parecida uma com a outra dentro do livro, e acho que no mundo. E a lógica da universalidade, assim, que é enxergar o que existe de comum entre qualquer pessoa e qualquer outra pessoa, independentemente da identidade de gênero, ou da sexualidade, ou da cor, raça, ou, enfim, da religião. E aí, nesse sentido, eu acho que essa universalidade, ela tem uma potência também transformadora social, que era o que eu queria que tivesse, que tivesse no livro e que fosse aprendida por quem está lendo. Eu acredito na literatura e na arte como uma ferramenta de transformação política, artística e de vida. Senão, eu não estaria fazendo. E aí, eu acho que, dentro do livro, esses elementos para uma transformação também estão presentes. Eu tive a possibilidade de assistir a exposição fotográfica e dois ou três vídeos dos 10 que tu fez. E também a fala das meninas lá na apresentação na Fundação. Eu lembro que uma falou uma coisa assim de... Como que perguntava, mudou alguma coisa? Não, tipo, ele veio a fazer o trabalho, mas como que a realidade sigue sendo, né, muito dura, assim. E isso é uma pergunta, né? Se para elas mudou alguma coisa, tipo, hoje, num processo depois já de um ano, né? Quase um ano desse momento da abertura. E para você, que mudou, né? Então, só para fazer o link, além do livro, virou uma exposição, que o livro se chama A História Incompleta de Brenda e de Outras Mulheres, e a exposição é o Mulheres na Saia Comprida. E dentro da exposição, além das fotos, existem intervenções delas mesmas em suas próprias fotos, e um dispositivo que eu criei é de filmar, de gravar as primeiras leituras delas, das minhas narrativas sobre elas. E aí, então, elas vão lendo e vão dizendo como é que elas se sentem ao ouvir essa outra forma de representação, se tem alguma coisa que elas desejam mudar, se tem alguma coisa que elas desejam acrescentar. E isso também foi incorporado dentro do livro. Eu acho, assim, quer dizer, eu acredito mesmo na experiência narrativa e representativa como uma experiência transformadora, tanto para quem fala quanto para quem escuta. Tanto é que as minhas práticas, elas estão o tempo inteiro pautadas nisso, assim, na escuta e na fala. E diante de várias crises que eu tenho de assumir esse lugar de um homem cis que tá falando de um universo que não é o seu, que é o da mulher trans, a única coisa ou a coisa que mais me conforta é de perceber que elas estão muito felizes com essa representação que foi feita delas. Então, você passa a sua vida inteira se vendo ou vendo as suas irmãs ou suas pessoas que partilham de uma identidade de gênero, da sua identidade de gênero, sendo representadas de uma forma, sendo agredidas, sendo violentadas no discurso e na prática. E de repente existe a possibilidade de você ser valorizado também, porque quando você diz que a pessoa pode estar num livro ou pode estar numa exposição, eu acho que é uma afirmação de que aquilo é importante. E não é importante somente pra mim, e pra mim é muito importante, foi muito importante, mas é importante pra todas as pessoas que estão ali vendo, e foram muitas. E foram muitas as pessoas também que saíram daquele lugar emocionados ou compartilhando comigo processos internos de transformação. Então, isso pra mim, eu acho que foi o que me alimentou, assim. Diante de todas as dúvidas entre silenciar e falar, que eu acho que eu tô um pouco nesse processo dessa dúvida há muito tempo, mas agora de novo no lançamento do livro, que é de em que medida esse silêncio, você não falar, é uma conivência, esse silêncio é uma omissão, ou você falar também pode ser de alguma forma tirar um protagonismo ou falar no momento em que você não deveria falar. Então esse livro e essa exposição, elas estão me colocando o tempo inteiro nessa dúvida, e eu acho que o que me faz ter convicção para continuar é enxergar nessas mulheres uma alegria ou uma satisfação com a forma como elas foram respeitadas, como elas foram representadas, porque elas se sentiram respeitadas, elas se sentiram felizes com as fotos, se acharam bonitas nas fotos, se acharam dignas nas fotos, nos vídeos também. Enfim, tem compartilhado os vídeos, mostrado para as pessoas, convidaram as pessoas familiares para estarem ali. E também um outro ponto é de enxergar que as pessoas que estão indo lá também têm passado por um processo de transformação, que foi o meu processo também. Porque eu também sou membro dessa sociedade, obviamente, mas só estou reafirmando isso para dizer que eu também tenho em mim, tatuado em mim também, ou tinha de maneira mais forte, eu acho que estou tentando apagar, tatuagem é difícil de sair, mas a gente consegue tirar, também essa tatuagem de uma sociedade que representa dessa forma e de uma sociedade que forma pessoas para não respeitarem o outro. Então, durante o processo das entrevistas, por exemplo, eu me senti muito confortável, era um lugar de conforto, porque eu estava ali escutando aquelas histórias e fazendo uma coisa que eu de fato acreditava, que é essa possibilidade de ouvir e narrar. Mas em alguns momentos, quando eu ia, no começo isso, acho, na primeira ou na segunda entrevista, eu percebi que existia um certo desconforto de estar na rua e de estar na rua ao lado de uma travesti. E eu fiquei muito puto com isso, comigo mesmo, assim, sabe? De querer dizer assim, tipo, ah não, isso aqui não é isso aqui é trabalho, entendeu? Eu queria reafirmar que aquilo era trabalho. E aí, tipo, esse processo também de transformação em mim, de agora me sentir completamente confortável e me sentir um grande babaca por ter reproduzido isso durante um certo momento, eu acho que também já tem uma certa... Uma certa validade. E eu acho que essa validade que, de um processo que passou por mim, eu acho que, mesmo que de uma forma muito sutil, isso passa no trabalho também. E eu acho que ele consegue acessar pessoas que também têm essa tatuagem horrível, de uma tatuagem de ser construída na sociedade que é transfóbica. E olhe que eu não falo de um lugar de um total conforto dentro da sociedade, porque eu sou gay também e já sofri também, passo por esse processo de sofrer homofobia, mas mesmo assim, a gente tá o tempo inteiro reproduzindo um discurso, reproduzindo na fala, reproduzindo na sensação. E aí, eu acho que esse livro teve um viés transformador fundamental dentro de mim, e eu acho que a partir dele é que eu acho que dentro do livro e dentro da exposição, esse viés transformador tá ali para quem também tiver aberto para ser transformado. Eu queria fazer uma pergunta que foi conversada hoje com o nosso parceiro aqui que está aqui do lado, que não falou ao microfone, com o Diego, sobre que o que fica, ou como é essa relação com essas mulheres depois de que o produto está pronto, né? Assim, você conviveu 2 anos, né? Foi, tirou foto, fez vídeo, pegou depoimentos, compartilhou contos, compartilhou sua narrativa com ela compartilhou muitas coisas contigo, mas acaba esse processo, o que fica? Olha, além de ficar a própria transformação em mim, e eu acho que nelas, pelo que elas falam, fica a relação e o vínculo construído, assim, são pessoas com as quais eu tenho uma relação constante, até porque o trabalho ainda está em processo, mas acho que não só por isso, mas acho que tipo, dentro da trajetória, por exemplo, do Coque, se essa pergunta fosse feita, o vínculo está aí, a gente começou o projeto em 2006, então há 10 anos e o vínculo continua estabelecido, hoje sou vizinho de Clayton e de Catarina, que eram pessoas que a princípio eram tidas como outro, né? De Procópio, a Procópio se mudou, mas enfim, sou vizinho do Neinfa, que foi o espaço que nos acolheu. E aí, nesse sentido, eu acho que tá muito cedo ainda pra botar esse termômetro, mas por enquanto essas pessoas fazem parte da minha vida o tempo inteiro, assim. Porque a gente é convidado para participar de mesa e a gente participa de mesa juntos. Porque quando eu vou cortar meu cabelo, ou porque, sei lá, quando eu vou... Uma vez teve uma festa que era uma festa com temática de drag, não sei o que lá. Quando eu fui me maquiar, eu fui na casa de Brenda, que é cabeleireira. Quando... Enfim, são pessoas que fazem parte da minha vida como outras pessoas que trabalham comigo, que são meus amigos, enfim. Que estão lá no meu Facebook, vez ou outra a gente afere como é que anda, tipo... Como é que tá a vida do outro e pergunta como é que tá. Mas enfim, eu entendo essa pergunta, assim, dessa preocupação de uma lógica instrumental do jornalismo, né? Que é tipo de. Que chega ali, suga, faz o produto e não retorna. Nesse lugar, assim, desse lugar específico eu não tenho muita crise, porque de fato as pessoas estão ali caminhando, ainda estão caminhando junto comigo, assim. O processo é longo, o processo passou por uma entrevista inicial, de escuta, uma outra da fotografia, mas aí depois a gente gravou um vídeo, aí depois a gente viu o vídeo, depois a gente foi pra exposição, a gente participou de, sei lá, 5 meses juntos, a gente depois viu a boneca do livro e tal. É um processo que, tipo, eu não sinto que, claro que é um livro de autoria, né? Eu sou o autor, mas eu não sinto que eu tô fazendo ele sozinho e nem sinto que eu tô fazendo ele por minha conta. Eu sinto, nem sinto que eu tô fazendo ele por mim. Eu sinto que eu tô fazendo ele em conjunto. Eu sinto que eu tô fazendo ele não só em conjunto com essas mulheres que estão participando, mas tipo, em conjunto com uma certa militância também, trans, assim, quem faz o prefácio do livro é Maria Clara Araújo. Enfim, eu sinto que, diante das minhas possibilidades, do que meu corpo representa, e eu sei que meu corpo representa, onde quer que ele vá, representa muitas coisas. Um corpo homem cis no mundo representa muitas coisas, por mais que ele não queira. Mas, diante dos limites do meu corpo, eu acho que eu tenho conduzido o processo com muito cuidado e com muito, muito respeito, assim. Nesse sentido, eu tô tranquilo também, assim, achando que elas também estão sentindo isso. Quer dizer, tenho escutado que elas têm sentido isso. Posso fazer a perguntinha de sempre, Gus? Então, Chico, para finalizar esse processo nosso aqui, a pergunta que a gente faz para todo mundo que vem para cá é: para você, o que é poeira criativa? Poxa vida, eu tô pagando por não ter ouvido nenhum outro, né? Que senão já saberia que viria. Poeira criativa. Acho que poeira criativa é uma coisa que tá o tempo inteiro na gente. É uma poeira que reveste o nosso corpo. E que a gente, vez ou outra, pode soprar ela e ela vira uma poeira que tá fora do nosso corpo também. E se juntar com as poeiras dos corpos dos outros. Mas que ela tá agindo o tempo inteiro. A cada movimento que a gente faz, a cada escolha que a gente faz. Nesse criativo que é o próprio viver. Não é só o criar, não é só o criativo do produzir, mas o criativo do próprio viver. Aí, minha gente. É cada uma mais legal que a outra. Então a gente vai se despedindo aqui. Mais um Pura Criativa, mais um momento feliz na minha semana. Quero agradecer a a Gus, a Chico, a Diego. Tá, eita, tava cochilando, Diego. Que é isso, cara? É isso aí, quem tá acordado, quem tá dormindo. Quero agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente também. Eu espero que tenha gente aqui na ouvindo no FM, né, que tenha achado. Tem sim, Gus, um monte de gente. Então é isso, dá um toque novamente, Poeira Criativa tá sempre no ar aqui a partir do CIS, o Centro Integrado de Saúde. Então quem tá na região aqui, próximo ao Engenho do Meio, tem que conhecer, né, um serviço público, né, um serviço comunitário, é um serviço que traz uma saúde diferenciada, uma saúde que cuida da saúde da pessoa e não da nossa doença. Então quem quiser fazer sua yoga, seu tai chi chuan, quem quiser participar da rádio Aconchego, tudo aqui no CIS. Então é isso, tenha uma boa noite todo mundo. Obrigado, Teteu. Uma boa noite também todo mundo, e Chico se despede aí, obrigado sua presença, obrigado por sua fala, é muito interessante, né, ouvir uma pessoa assim que tem uma experiência, sei lá, muito diferente com a minha, acho que com a Teteu, por isso mais parecia que a Teteu também foi para o Coque, mas obrigado por estar aqui, viu? Ah, eu agradeço muito, assim, como eu já tinha falado no começo, eu reafirmo que eu acho esse espaço de resistência da rádio comunitária um espaço super importante. De alguma forma invejo também esse espaço continuado de possibilidade de falar para as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente pode fazer isso também de outras formas na vizinhança. Acho que a gente lá no Coque tem feito um pouquinho isso, mas enfim, agradecer mesmo pelo convite e dizer que precisando estou aqui de novo. Massa, mas não fuxa da terceira música, apresenta. Terceira música é o Canto das Três Raças de Clara Nunes. Eu acho que desse lugar da resistência, desse lugar da resistência das três raças aí, ou enfim, da resistência negra, da resistência indígena que a música fala, acho que essa é a imagem, essa é o som final que eu acho que tem que deixar ecoando. De dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a confidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.